Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade e eu não esperava ir por esse campeão. Fala, ouvinte do Papo de Calçada, aqui é Adriano Rosário e, olha, eu fiquei surpreso também com a derrota aí do City na final. Guardiola, seu bundão. Eu sou o Leozão no 7 e parabéns ao Chelsea, vice-campeão mundial de 2021. Fala, galera, eu sou o Matheus Santos e a Europa é azul e eu quero um Kanté só pra mim. Fala, pessoal, aqui é o Michael Oliveira. Eu achei a festa de abertura linda e foi foda ver o time comemorando com a torcida de novo. Boa, e está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Para... Então, pessoal, talvez este seja o programa mais tradicional do Papo de Calçada, que quase não fala de futebol, mas desde seu terceiro episódio a gente sempre está falando das finais da Champions League, da temporada da Champions League. Esse é o quarto episódio, a quarta temporada que nós vamos comentar, dessa vez com convidados novos aqui, com a bancada com, né, Léo Nocetti e Adriano Rosário como convidados. Adriano já vem aqui várias vezes, já é de casa, e Leozão pela primeira vez nos dando a honra aí de participar do Papo de Calçado. Léo, seja bem-vindo e se apresente aí, por favor, para a nossa audiência. Bom, prazer, eu sou o Léo Nocetti, Leozão Nocetti. Tô lá sempre no Doublecast Podcast, tô lá no I Wanna Rock. Tô participando do novo projeto agora, a primeira vez que eu divulgo. Tô participando lá do Polêmicas da Bola também. Então, praticamente um arroizão de festa na Podosfezes, onde me chamarem eu tô. Basicamente é isso. Bom, galera, pra gente começar, nós vamos analisar meio que a temporada, né? Começando ali pelas fases de grupo, depois passando pelas oitavas, quartas, semi, até chegar à grande final. Normalmente nós gravávamos esse episódio antes da final, né? Quando tinha a semifinal, encerrava ali com a semifinal, gravávamos até com a expectativa da final. Dessa vez resolvemos gravar depois da final, já sabemos o campeão, você que está ouvindo também já sabe. E então vamos começar aí, galera. Deixar o microfone aberto aí, quem quiser, né, falar na ordem que vocês quiserem. Quais foram aí as surpresas, ou não houve surpresa na fase de grupo? Algum time se destacou? Como é que tá aí? Só falar que essa temporada foi mais próxima do normal na questão dos jogos, porque na temporada passada foi a que teve impacto da pandemia e ficou aquela incerteza, parou tudo, e quando voltou foi concentrado em um local e jogos, e a fase de mata-mata foi jogo único. Mas quando terminou a temporada da Europa, imediatamente, pouco tempo depois, já começa a temporada 2020-2021, e agora as coisas estão terminando mais ou menos na época que elas terminam mesmo. É diferente do Brasil, que virou uma bagunça inacreditável e foi fazer estadual e brasileiro e a bagunça tradicional aqui. Mas, enfim, é curioso porque eu, na fase de grupos, a fase de grupo é uma coisa, mata-mata é outra, né? A própria campanha do Chelsea mostrou isso. O espírito muda, né? E na fase de grupo, os times que fizeram mais pontos aqui foram o Manchester City e o próprio Bayern de Munique, que tava defendendo o título. Ah, e a gente teve, depois de muito tempo, o confronto do Cristiano Ronaldo com o Messi, né? Agora já nos estertores aí da carreira deles, Juventus e Barcelona. No primeiro jogo o Cristiano não jogou, mas foi no jogo da Itália, né? Inclusive tem uma piada com o Barcelona que, tipo, já tem alguns anos aí que o pessoal faz piada, né? Ah, qual que vai ser a vergonha do Barcelona no mata-mata? Mas a fase de grupos, ela teve poucas surpresas, né, galera? Olhando aqui, a gente tava até comentando antes de gravar que a gente viu o United caindo ali na fase, assim, né, caindo na fase de grupos, né? Caindo pra, como o Guilherme chamou, Série B da Europa, né? Agora tem até Série C, olha só. Agora virou várzea. Criaram a Série C da Europa. Maravilhoso. Porra, aí tá lá o Tottenham. Nós vamos jogar Conference. Né, e além da Inter, também teve o Manchester United, que teve uma péssima campanha. E a Inter, que pra mim, na minha visão, tem um dos melhores centroavantes do mundo, que é o Lukaku, joga muita bola. E ficar num grupo de Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, é o nome do time aqui, Shakhtar Donetsk, e conseguir ficar em último lugar nesse grupo, pra mim foi uma das ainda o United pelo menos conseguiu ainda ir pra uma Liga Europa, que é a Série B da lado deles, né? Mas a Inter de Milão, cara, a Inter de Milão pra mim foi a grande decepção, haja visto o time que tem. Não é um time ruim, mas é um time interessante de se ver jogar. E conseguiu ficar em último lugar aí nesse grupo. Então, se a gente for pegar analisar esse cenário dessa primeira fase, realmente não houve grandes surpresas, vírgula, né? Se Manchester e Inter de Milão não ficasse de fora. Então acho que seria totalmente natural se essas duas equipes passassem de fase. E não foi o que aconteceu, principalmente pela Inter, que ficou fora até da Série B, até da Euro, né? Então ficou muito, muito ruim pra Inter lá, cara. Mas tem que ver que também o futebol italiano, a Inter somada, ele tá se resgatando agora, 2021. Uhum, essa fase de grupo aí, ela foi no passado, então a fase não era muito boa, né? Agora 2021, e é bom para todo mundo que volte, tanto o Inter quanto o Milan. O campeonato italiano ele tá bem melhor do que as outras temporadas, e o time da Inter ele vem mais preparado, vamos dizer assim, para pelo menos passar de fase nessa nova temporada. É, porque 2009-2010 foi o último título deles, daí para cá a Inter ela nunca mais foi a mesma. Na verdade, o futebol italiano caiu muito, tirando a Juve, né? E eu acho que, cara, pra Inter, mesmo tendo tido uma participação muito merda na fase de grupos, cara, acho que só o fato de lá na Itália eles terem conseguido quebrar a hegemonia da Juve ganhando o título italiano, cara, acho que os caras estão um pouco se fudendo, entendeu? Porque, velho, foram o quê? 10 anos de Juve lá, 9 ou 10 anos, os caras vão lá e quebram a hegemonia e são campeões com propriedade da Itália. Eu acho isso maneiro. Sabe, a Inter ela já vinha não fazendo, voltando, mas não fazendo boas campanhas, diferente do Milan, né, que vai voltar na próxima temporada, vai ser muito legal. A gente pode até falar pro final, projeções pra próxima temporada, talvez, mas vai ser legal ver o Milan de volta, né, que não disputava a Champions aí já há uns bons anos. E a própria Inter, né, os dois estão juntos nessa próxima, nessa 21-22, né, que vai começar. Não sei quem foi que citou com vocês a questão de datas, né, que foi uma bagunça ano passado. Mesmo assim, foi uma bagunça organizada, criaram uma bolha, deu tudo certo no final, e esse ano encerraram bem na data prevista, né. Foi uma coisa legal também de se salientar dessa Champions, que o ano passado teve toda a pandemia, estava no auge da pandemia, criaram uma bolha e finalizou, e esse ano entregaram aí dentro do cronograma, que é um cronograma bem organizado por parte da Euro, do pessoal da UEFA. Então acho que é uma coisa, um ponto bacana também, que até então ninguém imaginava, será que vai chegar até o final essa Champions de novo? Será que vai ter a bolha? Será que não vai? Eu lembro de logo no início que começou, houve essa dúvida por parte de muita parte da imprensa, e para quem gosta de futebol, houve essa dúvida, será que vai? Será que não vai ter? Mas não, teve sim, teve nas partidas oitavas de final, teve dois jogos. E assim foi, diferente da do ano passado. Então assim, foi muito legal salientar também que foi entregue dentro do esperado, né? Dentro do esperado foi muito legal também. O que deu errado, na verdade, foi que a final seria em Istambul mais uma vez e não rolou, né? Precisou ser novamente em Portugal por conta da situação do Covid, né? Mas até quando deu errado, eles conseguiram resolver e dar um jeito aí, né? Eles tinham uma preocupação clara que era assim... vamos ajustar o nosso calendário, né? Não vamos sair atochando o jogo. Acho que foi o Michael que falou no começo, né? Da bagunça que é aqui. E vamos ajustar o calendário. Então, por isso, a gente teve aquela Champions de um jogo só, as fases de playoff, né? E esse ano já tá completamente ajustado, já tá completamente tudo nos conforme. A galera correu um pouco mais no final da temporada passada, enganchou um jogo meio em cima do outro, mas eles reajustaram e agora tudo volta nos seus conformes, né? Exato. Outra coisa que eu queria falar da fase de grupos é que o pessoal que gosta aí do futebol mais alternativo, das equipes de países mais diferentes, digamos assim, O Fenerbahçe da Hungria voltou a fase de grupo, voltou a Champions League, né? Depois, eles não jogavam a Champions League desde 96, só pra você ter ideia, né? Então é um fato que não importa pra muita gente, mas pra quem gosta do futebol mais alternativo, é legal os caras voltando aí à fase de grupos da Champions League. O azar foi que pegaram Juventus e Barcelona, mas isso aí é... Acho que só de chegar na fase de grupos pra eles já tá massa, né? É, e num ano que teve a discussão da Superliga, né? Então, é aquilo que foi colocado como o principal ponto, talvez, de se manter uma Champions League. Que é esses times ali, que não figuram entre os grandes, poder ter a chance de disputar, né? De, pelo menos, sei lá. Cara, eu penso muito pelo futebol do interior. Não sei se vocês, na região de vocês, acompanham o futebol do interior. É muito legal quando o time da cidade vai disputar contra o time da capital. Todo mundo vai no estádio, nem que seja para ver o time da capital. Então você tá participando da parada, né? Eu acho que o futebol ele não pode ser concentrado só nos grandes e aí você vai fechando uma bolha ali. Eu acho que ele tem que ter pelo menos essa oportunidade de, sei lá, de 20 anos, chegar lá e disputar e beleza, né? Já vai ser uma festa, já vai ser bom. O torcedor do time, que não espera grandes coisas, vai ficar feliz pelo time ter chegado na fase de grupo. Já é uma pequena conquista, mas é uma conquista, né? É, uma dúvida, a regra vai mudar alguma coisa, o número de times vai ser o mesmo para a próxima? Não, a Champions continua do mesmo jeito, a Europa League que enxugou, a Europa League agora ela vai ficar nos moldes da Champions, né? A Europa League ela era mais, ela tinha uma fase de 16 avos, se eu não me engano essa fase não existe mais, já vai partir, porque como eles criaram essa Conference, aí... Eles jogam mais times pra lá e enxugam a Europa League, ela fica mais nos moldes da Champions e as coisas meio que continuam como estão. É, ainda bem, porque eu ia falar isso porque a própria disputa que teve nesses últimos anos aí, dos treinadores e também do Cristiano Ronaldo e do Messi, e dos grandes times, fez esse torneio ser o principal de clubes, né? Aí se você dá uma inchada nele igual vão fazer com a Copa do Mundo, já não ia ter o mesmo charme. Quando vai mudar, se eu não me engano, vai mudar em 2024 ou 2025, né? Que a UEFA se reuniu, não sei exatamente o ano, né? Mas eles falaram isso muito na época que, no meio dessa Champions League, inclusive, eu acho que é legal a gente pontuar isso também, teve o lance da Superliga, né? Que o pessoal se rebelou, quis, né, fazer uma liga paralela com relação a Champions, independente à FIFA, independente à UEFA, independente às federações locais. Então eles tentaram, de certa forma, tirar o mérito de se classificar para ter uma classificação histórica por peso, né? E isso foi muito importante, marcou, porque, de certa forma... É, ficou ameaçada a semifinal, rolou bem na época da semifinal. Então o pessoal falou, PSG vai ser campeão, porque o Chelsea, o Real Madrid, eles estão envolvidos no projeto, e o Manchester City também, né? Então rolou muito disso. E aí a UEFA, nessa mesma época, ela anunciou, não sei se para 2024 ou para 2025, que vai aumentar o número de times. Aí, se eu não me engano, cada time vai fazer 10 jogos na fase de grupos, então vai aumentar bastante o tamanho, a quantidade de jogos importantes, digamos aí, ou irrelevantes, né? Exatamente, aí eu quero ver como é que vai ficar na Copa do Mundo, porque geralmente a Copa é no final da temporada europeia, aí mais jogos vão fazer o quê? Mais times reserva, igual fazem na Copa do Rei, né, os times grandes, ou vão chegar estourado na época da Copa. É capaz de sobrar para as Copas nacionais, né? Tipo, a Copa da Liga, a Copa do Rei, diminuir datas, né? Ou então colocar os times que vão disputar a Champions League para entrar lá na frente no campeonato, como faz aqui na Copa do Brasil, né? Que é esse ano até eles recuaram uma fase, né? Os times da Libertadores entram uma fase antes, mas mesmo assim já entram um pouco na frente. É capaz eles terem que fazer isso. Mas eu acho que é mais interessante para o clube que está na Champions League jogar a fase de grupo da Champions do que jogar um mata-mata de Copa, que cara, pode jogar um jogo, perder, e aí acabou o calendário lá na frente, entendeu? E vai perder vários. Não, mas jogos. Eu acho que ele vai jogar, Guilherme. Eu acho que vai jogar sim, fase de grupo. Só que só vai. Pelo que eu me lembro agora, quando eu falei que não ia mudar, era em referência à próxima temporada, né? Porque vai mudar, como vocês falaram, pra frente. Mas acho que agora a fase de grupo, quando mudar, vai ser maior, vai ser grupos com mais clubes, vai ser algo assim, um pouco. Eu até vi um vídeo sobre, mas eu acabei esquecendo. Mas o regulamento vai ficar um pouquinho mais complicado. É, vai virar um xadrez difícil aí, porque vai aumentar a Champions e de 4 em 4 anos tem a Copa do Mundo que vai aumentar, e em ano de Copa vai ter que rodar bastante elenco. Mas acho que isso aí também gera muito em função do que a liga alternativa dos times europeus queriam fazer, né? Porque eles queriam muito mais autonomia. É, principalmente financeiro, porque eles perderam muito dinheiro, essa é a grande verdade. Por conta da pandemia, se perdeu muito, muita grana. Não só os times da Europa, mas do mundo inteiro perderam dinheiro. E esses caras, eles sobram dinheiro na Europa, né? Imagine um time que tem muito dinheiro perder dinheiro. Então, a intenção desses times é que todos os anos estejam na disputando a Champions League. Vamos supor, como o caso do Milan, que está voltando agora. É, uma Champions sem o Milan é que a gente acaba até se acostumando de assistir faltar um time, né? Mas quando falta várias edições do mesmo clube, a gente fica com falta. E quando criaram essa liga, foi justamente para que os times de maior expressão tivessem uma relevância maior em termos de classificação nos campeonatos locais. Que aí, com esse aumento dessas Champions agora, a tendência é que a classificação vai aumentar também nos campeonatos europeus. Então, se um campeonato se classifica 4 direto, vai aumentar para 6 clubes diretos. Então, aquele time grande que, por exemplo, o Arsenal, que ficou muito mal nessa Premier League, por exemplo, esse ano. Se eu não me engano, ficou em nono lugar. É, dependendo do regulamento que se for lá na frente, o Arsenal, que ficou em nono, pode se classificar. Então, é uma... Eu acho que a pressão dos clubes europeus com a UEFA também gira em torno disso aí. Vocês vão aumentar um pouco mais para que eu esteja aqui. Só o fato de estar participando de uma Champions já enche os cofres desses times novamente. Então, assim, eu acho que também tem essa relevância aí quando a gente para pensar esse aumento desses clubes aí também. Isso eu acho ruim. Essa coisa de aumentar a vaga, aí vira essa bagunça que é aqui nas Américas. Cara, o nome é dos campeões. Tem um motivo pra essa porra ser dos campeões. Antigamente, iam só os campeões. Então os caras aumentaram e transformou no famoso G4. Uma parada que eu curto na Europa é... São 4. Não tem essa parada de abrir vaga. São 4 e pronto. Exatamente. E mais o campeão da Europa League lá, que vai também. É o máximo que um país pode mandar. Então, isso é o que difere aqui no Brasil, cara. Teve uma Libertadores aí há uns 2-3 anos atrás, que o Vasco foi. Cara, eu torço pro Vasco, eu sei a merda do time. Foi horrível, foi pife a participação do Vasco. Não venceu um jogo da fase de grupos, sabe? Foi horrível, cara. Então, você já tem um campeonato cheio de clubes, com fases de grupos fraquíssimas, que é, tô falando aqui das Américas. E assim, cara... Ah, o Arsenal é um time grande? Óbvio, é um time grande, multicampeão na Inglaterra, 13 títulos ingleses, uma história gigantesca, mas porra, velho, não dá pro cara terminar em sexto, sétimo e querer jogar a maior competição de clubes do mundo, velho. Sabe, eu não concordo com aqui, isso. Aqui o oitavo tá classificando, porra, oitavo lugar, qual é qual é o mérito de você colocar o oitavo? Então, às vezes a galera quer... É preencher a competição com mais datas, porque vai dar mais dinheiro, mas o problema é que você acaba vendo jogos em competições internacionais, como por exemplo foi o Palmeiras e o Universitário na última semana, que o Universitário não tem nível algum para disputar a Libertadores, por exemplo. Na Champions isso acaba que não acontece muito, porque são quatro países, quatro times dos países mais relevantes, né? Isso já tira, já não é muita bagunça, vamos dizer assim, né? Mas aí se você aumenta o número de times, esses jogos, vamos supor que o Manchester United vai pegar um time lá que ficou em quarto lugar na Holanda. Meu amigo, se você me perguntar pra mim quais são os quatro times da Holanda, eu vou saber dois, que é o Ajax e o PSV. Eu não sei de mais nenhum. Então você imagine um Manchester United pegar um time que ficou em quinto lugar na Holanda. Vai acontecer isso, cara. Vai ser placares... elásticos, placares grandes. Mas aí tem uma parada que o Guilherme falou no começo, que é aqueles times pequenos do interior, quando recebem um time grande, pô, cara, isso pra economia do local fica bacana, pra história daquela cidade fica legal. Mas pra quem gosta de futebol, velho, eu falo assim, ah, meu... Vai ser 6-0, fora os ameaços aí, mais ou menos assim, vai ficar um pouco chato mesmo, eu sou super de acordo, eu acho que tem que ser nivelar aí, ó, vai passar só os 3 e ponto, os 4 no máximo, do que ficar enchendo de vaga, enchendo linguiça, pra quê? Só vai aumentar datas e quando chegar a Copa do Mundo, vai haver pressão pra terminar logo, e aí como é que vai ser? Então, eu acho que tem que parar, e isso, se eu não me engano, a Copa do Mundo agora estão querendo de 2 em 2 anos. Eu vi no UOL esses dias aí, então é uma coisa que parece, eu acho difícil também, mas parece que os caras querem mexer esse pauzinho aí, de 4 para 4 e 2 para 2. E aí a gente vai a história mais para frente, mas inflar uma fase de grupos, né, uma preliminar, depois fase de grupos, aí chegar numa... E aí vai demorar demais, cara. Vai perder todo o charme que tem uma Champions. Esse negócio que você falou aí de vai ser 6-0, eu passei por isso. Eu fui assistir Lages e Avaí. Primeiro tempo terminou 1-0 pro Lages. Oh, que legal, jogadores do Avaí. Terminou 6-1 pro Avaí. Esse bagulho que falaram aí da Copa do Mundo a cada 2 anos também, os caras estão tirando, né? Perdeu totalmente o controle de noção, né? A Copa do Mundo é da hora porque é de 4 em 4, porra. De 2 em 2, você vai, porra. E é tiro curto. É tiro curto. Tá, tem Copa do Mundo daqui 2. Vai banalizar o bagulho. Exato, e vai aumentar o número de seleções também. O que vai fazer da Champions o principal torneio de futebol. Só que se aumentar a Champions, aí também complica. Vamos para as oitavas. Os confrontos aqui vão passar rapidinho. Lazio e Bayern de Munique. Barcelona e PSG. Borussia Mönchengladbach, acho que é assim que fala, e Manchester City, e Sevilla. É assim mesmo. Sevilla e Dortmund, Atalanta e Real Madrid, Leipzig, Liverpool, Porto e Juventus, Atlético de Madrid e Chelsea. Vamos pelos confrontos aí, Bayern de Munique e Lazio, alguma surpresa, Bayern de Munique passando... Ganhou os 2 jogos. Pra mim, até aí, a lógica batia, né? Eu olhando a tabela aqui junto com você, eu olhando aqui, eu falava aqui, ó, Bayern passa da Lazio, Barcelona e PSG vai dar um baita de um jogão, e foi fácil pro PSG, foi muito fácil passar do Barcelona. O Borussia com o Manchester City, beleza. O Dortmund com o Sevilla, beleza. Tudo aqui se a gente tinha um palpite fácil. Mas alguns placares aqui, alguns times que foram passando, foi interessante de a gente entender. Por exemplo, Barcelona e PSG. Cara, eu esperava que fosse, sei lá, tipo assim, 2-2 o primeiro jogo, 2-2 o segundo, no prorrogação e pra pênalti. Mas não, cara, foi uma lavada do PSG, principalmente jogando lá no Camp Nou, um jogo fácil pro PSG. E o adulto Ney deitou nos 2 jogos, né? Então ele jogou, se não me engano, no segundo, né? O Neymar jogou. Eu acho que o Neymar nem jogou essa partida, pra ser bem sincero, ele tava machucado. Ele não jogou. Quem deitou foi o Mbappé. A defesa do Barcelona, ela já tá chegando no Piquet e ali na... mais para a função do Busquets, né, de quebrar as linhas, ele já tá, já, o pessoal já tá meio veterano também, né? Então, e o Barcelona, ele consegue fazer, ele vinha de algumas sequências de, ele foi campeão espanhol por muito tempo, e fazia fase de grupos, o Messi começou a temporada, eu li que o last dance do Messi vai ser pisando no pé da dama, mas depois ele se recupera. Só que quando chega no confronto de alto nível, ao longo dos anos tá piorando, né? Tipo, ele conseguia ir bem em casa e apanhava fora, e agora apanhou em casa. Então, e o PSG é aquilo, ele perdeu ano passado e esse ano ele vinha com mais força aí para tentar chegar na final, né? Então você pega um cara jovem com a defesa mais velha. E o Barcelona tá, a forma de marcar, o Messi já não conseguiu naquele jogo. É muito, muito, muito manjado, vamos dizer assim, né? O pessoal já tem aquele famoso encaixotar o Messi, né? De ficar empurrando ele pra frente. Então, que aprenderam lá com o Mourinho, né? Então, é complicado. E os caras mandou embora o Suárez, né? Confesso que eu esperava que o PSG fosse campeão, cara. Porque se você for pegar a campanha do PSG até a semifinal, pô, pegou Bayern, Barcelona, depois Bayern e caiu diante do City. Então, assim, o caminho do PSG foi super difícil. Se ele chega na final, pra mim era campeão. E tanto que eu apostei, inclusive com os meus amigos, a gente tem uma aposta interna aqui. Eu falei, olha, pra mim o PSG, se passar do City, pra mim é campeão. Se passar do Bayern, é campeão. E passou. Mas aí, infelizmente, deu azar de pegar o time do Guardiola, que jogou muito bem, diga de passagem. Mas pra mim, eu esperava que o PSG fosse campeão, cara. Até pela final da temporada passada, né? A gente, na última eu também gravei, a gente falou uma parada que era que, assim, não que um time não possa chegar pela primeira vez e ser campeão. Isso não quer dizer que isso seja impossível, quando o Paris chegou na temporada passada. Mas é aquela parada de assim, cara, o time ele tem que... uma casca grossa, ele tem que criar meio que uma casca grossa, cara. Ele pode chegar e ganhar, pode acontecer. Mas a gente viu pelo jogo da final passada, não sei se vocês lembram, eu até falei isso, o Paris não chegou com sangue nos olhos. Verdade. Quando o Bahia tava lá vencendo o jogo, você não viu os caras, meu irmão... É faca no dente, vamos partir pra cima, é o jogo da nossa vida. E eu não consegui ver isso, sabe? Então acho que ainda falta um pouco disso pro Paris. Eu acho que fatalmente o Paris vai ganhar sua Champions, logo logo ganha, ano que vem ou no próximo, fatalmente vai ganhar, porque é um time muito forte, muito rico, pode ter alguns dos melhores jogadores do mundo, né? E o Neymar já confirmou que fica lá por alguns anos, se ele jogar bola e tal. Então, enfim, não quer dizer que não possa chegar e ganhar. Mas é aquela coisa, né? Sempre falta alguma coisa pro time meio novato. E o Barcelona, que vocês estavam falando, é aquela parada, cara. Não tem um time que eu consiga ver que tenha mais necessidade de uma repaginada, de uma renovação total. É o time do Barcelona, cara. Essa parada que a gente às vezes ouve falando, precisa renovar, o técnico chegou no seu limite, ele não consegue tirar mais nada desses caras. E às vezes não é nem sua idade, é uma equipe que não inova. É uns caras que ficaram anos e anos jogando em torno de um cara só, Lionel Messi, que sempre correspondeu em campo, sim, né? Mesmo não ganhando tudo todo ano, Messi sempre jogou muita bola, isso ninguém nega, mas o Messi tá de saco cheio, cara, é só você ver, o cara tá de saco cheio, sabe? Parece que ele não quer sair do Barcelona porque, sei lá, se eu sair daqui eu não consigo respirar fora, eu não consigo respirar em outra atmosfera. Porque ele claramente, cara, ele não sente mais tanta vontade de jogar bola no Barcelona. Isso aí é só você ver os jogos, né? Eu acho que vai ser interessante essa próxima janela aí se ele resolver sair. Mas eu ainda acho difícil. E o Barcelona agora foi até atrás, né? Vai trazer o Agüero, vai trazer o Depay. Mas é um time que ficou muito realmente parado no tempo, né? Parece que... E é o exemplo do que é a diretoria do Barcelona, que é uma puta zona também, né? Tem um confronto aqui que eu queria destacar, que eu acho que possa ser a maior surpresa aí dessa fase, que é o Porto e Juventus, né? Que a Juventus ficou pro Porto e jogo empatado, né? Passou pelo gol fora. E aí, o que vocês têm a dizer sobre esse Porto aí? Ou sobre a Juventus, né, de Cristiano Ronaldo, que não conseguiu passar das oitavas. Pra mim, olhando a tabela, é uma decepção ver a Juventus parar nas oitavas, para o Porto principalmente. Isso foi realmente uma grande surpresa, né? Porque a Juventus veio com toda a pompa de um time dominante na Itália, um time que contratou o Cristiano Ronaldo para ter protagonismo na Europa, mas acabou que o Porto, quietinho, tranquilo, nos dois puta jogos que o Pepe fez. O Pepe velho jogou muito, foi muito importante pro Porto. E a Juve, essa temporada, na verdade, é desastrosa, né? Tanto no Campeonato Italiano quanto na Champions, que cai já nas oitavas de final. Vai precisar ajeitar tudo aí e convencer o robô a ficar, né? O problema da Juventus esse ano, especificamente, foi técnico. O Pirlo, pra mim, na minha visão... Ali naquela linha de volante, pra mim, eu nunca vi um jogador igual o Pirlo jogando futebol. Craque. Pra mim, fora de série. Mas ele, como técnico, infelizmente, não dá. Ainda muito jovem, ainda muito novo. Talvez pegaria um times menores pra poder chegar numa Juventus, ainda mais chegar numa Champions e tentar bater de frente alguma coisa. O problema foi técnico. O problema ali da Juventus não foi o time. Foi mais escalação do Pirlo. Infelizmente, ele errou. Nos dois jogos, ele errou. Na verdade, o primeiro jogo eu assisti. O primeiro jogo que foi o 2-1 pro Porto, eu assisti. O Porto jogou muito bem. O Porto jogou muito bem dentro da limitação que ele podia. Ele falou, não vou acelerar muito, se eu for, eu tomo. Sabendo como que joga o Cristiano Ronaldo, aquela coisa toda. Então o Porto soube segurar a Juventus ali. O segundo jogo eu não assisti, mas o primeiro jogo foi o domínio amplo do Porto. Podia ter feito até mais. Mas para mim, o problema agora o Juventus trouxe de volta o Maximiliano Allegri, que foi um grande nome na Juventus, para ser técnico de novo, para você ver que o Pirlo já não dá mais, não dá para ser técnico ainda da Juventus. Pode ser que futuramente ele consiga melhorar aí, estudar um pouco mais o futebol e tentar ser técnico de novo, mas o problema foi, para mim, foi o técnico. É o famoso passo maior que a perna, né? Foi tipo o Rogério Ceni, cara. A história do Pirlo é muito engraçada. É tipo o Rogério Ceni no São Paulo, quando o Rogério Ceni quis ser técnico. O Rogério Ceni podia ter pegado, foi igual o Alex, que ídolo do Palmeiras. Não, vou ser técnico, mas vou ser técnico do time B do São Paulo. O Alex poderia, com toda a estrela que ele tem no Palmeiras, ídolo que ele era, não, eu quero ser técnico do Palmeiras. Com certeza as portas seriam abertas pro Alex. Mas ele tem experiência como técnico, ele treinou, ele estudou para isso. Rogério Ceni fez uns cursos aqui, outra acolá, mas não tinha o cacuete para ser técnico. Tinha que pegar o Fortaleza, igual fez depois com o Fortaleza. Eu dei um passo maior que a perna, pegou um São Paulo, anos na fila de título, e aí não vai ganhar. E assim foi, aconteceu a mesma coisa com o Pirlo. Deveria ter pegado um time menor, de menor expressão, ter feito, treinado um pouquinho mais, depois tentado algo mais, mas deu um passinho maior que a perna, e aí essa perna maior derrubou ele. Só um parêntese do Rogério Ceni. Ele deu a entrevista pro Canal Livre há um tempo atrás, quando ele ainda era jogador, e outras entrevistas ele falava isso, que ele desconsiderava a ideia de ser técnico justamente pela longa carreira que ele construiu no São Paulo, que uma série ruim de jogos, ele sendo demitido, poderia manchar. E aí, anos depois, é exatamente o que aconteceu. Nada como um dia após o outro dia, né? E agora ele tá conseguindo a proeza de ser odiado por outra torcida, mesmo sendo campeão brasileiro. Isso é engraçado, né? O Flamengo... Essa história do Rogério aí que vocês estão falando tem um pouco... me lembrou um pouco o Lampard, né? Porque ele já era técnico, né, ele começou lá no Derby County, tinha até feito um bom trabalho, tinha quase feito o Derby County subir, né, a segunda divisão da Inglaterra é muito forte mesmo, mas tinha feito um bom trabalho lá, mas foi também pro Chelsea muito cru, foi com aquela mesma coisa do Rogério Ceni, voltar pro seu clube como ídolo, mas cara, não é a mesma coisa, e os caras sentiram na pele, tanto o Rogério no São Paulo, com aquele peso de não sei quantos anos sem título, tanto o Lampard no Chelsea, que apesar da Europa não ser igual no Brasil em questão de demissão de técnicos, o Chelsea é meio que conhecido como o triturador de técnicos, né? Demite muitos caras, com muito mais frequência do que os outros. E quando ele não mostrou o resultado, ele foi mandado embora. Eu até acredito que ele possa voltar para o Chelsea futuramente, né? Porque ele não saiu assim brigado de lá. Não saiu pela porta dos fundos, foi meio que um acordo ali, não, tá tudo bem. Mas esse Lampard, ele não tem nem comparação com o que o Tuchel faria depois, né, pelo Chelsea, assim, cara, não tem nem comparação. Bom, galera, vamos passar para as quartas de final, pra gente ir chegando mais perto da finaleira. Confrontos aí, Bayern de Munique, PSG, Manchester City, Borussia Dortmund, Real Madrid, Liverpool, Porto e Chelsea. Alguma surpresa aí? Talvez o Real com o Liverpool seja uma surpresa? Para mim foi desses jogos aí, para mim foi a principal também, principal. Foi um jogo que o Real Madrid passou com muita facilidade, principalmente no primeiro jogo, foi 3-1. Vinícius Júnior fez dois gols essa partida, se não me engano, comeu a bola. E passou fácil pelo Liverpool, nem parecia aquele Liverpool, né, que a gente conhece. Aliás, a gente tem que deixar claro uma coisa aqui: quando um time inglês ele tá muito bem na Premier League, você pode ter certeza que ele vai longe na Champions, cara. Assim foi o Liverpool quando ele foi campeão. Foi aquele time massa, ganhava de todo mundo e foi campeão da Champions também. Assim foi o City, né? O City foi disparado aí, teve uma das melhores campanhas na Premier League desse ano chegou na final da Champions também. Mas pra mim foi um destaque dessas quartas de finais foi o jogo do Real Madrid e Liverpool, que foi muito fácil pro Real, né? E olha que o Real tá quase caindo pelas tabelas também. O Liverpool sofreu essa temporada. É bom falar, porque, cara, o Van Dijk, ele é um monstro de jogador. E o Liverpool sem o Van Dijk, meu irmão, ficou perdido, cara. Os caras ficaram perdidos. E aí colocaram outros pra substituir, aí quem substituiu se machucou. O Liverpool sofreu muito com lesão essa temporada, sabe? Não era o mesmo Liverpool nem de longe. Tanto que eles conseguiram entrar no G4 ali, no apagar das luzes para poder jogar a próxima Champions, senão teriam que jogar a Europa League. E aí, mesmo com o Real Madrid lá não tão badalado, o Liverpool realmente, claramente, não era o mesmo, né? O Mané não estava jogando bem, o Firmino não estava jogando bem, não foi aquele Liverpool de sempre, né? Já o Chelsea, que aí é quem eu acompanhei mais, só voltando um pouquinho nas oitavas, era de quem eu tinha mais medo, era o Atlético de Madrid. Se o Guilherme lembra, eu falei na época com ele, tipo, caralho, velho, tamo na merda, a gente podia pegar tanto time, vai pegar logo esses encardidos do Atlético de Madrid, velho, esses caras são muito encardidos. Acabou que o confronto foi relativamente fácil. E aí, contra o Porto, que eu fiquei mais tranquilo, tipo, porra, Porto, a gente vai passar dos caras. Porra, velho, o segundo jogo eu sofri pra caraca. Matheus, e o Chelsea foi o típico mineirinho, né, cara? Ninguém, até agora, nas rodas de bate-papo lá atrás, ninguém falava do Chelsea. Inclusive aqui, você foi lembrar do Chelsea agora, comeu quietinho, né? Foi de umas beiradinhas, beliscou ali o Atlético, depois foi passando, e foi chegando, e chegou na final e ganhou, né? Tal qual 2012. Lembra de 2012? Mesma coisa, ninguém acreditava. Mesma coisa, o Chelsea foi pra mim, é o mineirinho dessa Champions aí, comeu quietinho, chegou e foi campeão. É, tem várias formas de ganhar, né? Teve um cara que falou que o Chelsea ia ser finalista, que foi o Bruno Formiga. Quando saiu o chaveamento das oitavas, né? Verdade, ele falou mesmo. O Bruno Formiga, ele fez a predição, né? E ele colocou Chelsea City. Ele mas acertou, apostou no City. É, mas apostou no City, exatamente. E o Chelsea, quando ganhou em 2012, também foi na mesma coisa. Então, quer dizer. Do mesmo jeito. Ninguém... Em 12 foi mais azarão ainda, cara. Porque em 12 aquele time só tinha técnico, Drogba, né? E tal qual 2012 também trocou de técnico no meio da temporada, né? A diferença é que o Tuchel, ele tinha uma final, né? Ele tinha jogado uma boa Champions com o Paris e levado o Paris na final inédita. E lá em 12 de Mateu era novato mesmo. Ele só também vinha com aquela carga de ser ídolo. Então os dois títulos do Chelsea, cara, foi aqueles títulos de azarão. Embora esse Chelsea cheio de garotos, é um time bem mais pronto, porque o Tuchel era um técnico muito mais preparado do que o de Mateu, né? Mas contra o Porto, ali eu sofri. O segundo jogo do Chelsea, quando o Porto fez aquele gol no final, meu irmão, eu fiquei, aí já era, danou-se. Esses caras vão empatar, vão levar pra prorrogação e vai ser um inferno. O Chelsea de agora, ele joga um futebol melhor do que o de 2012. É, ele é muito mais intenso, ele incomoda muito mais o adversário. O Porto foi a equipe que mais incomodou o Chelsea no mata-mata da Champions, porque os outros adversários que ele enfrentou, a vitória foi com bastante autoridade. É engraçado que o Matheus falou do Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid ele incomoda quando, tipo, aquele Barcelona 2015-2016, ele tirou, né, que tava lutando pelo Bi, ele tirou o Liverpool, que tava lutando pelo Bi, mas, enfim, eles conseguiram agora, embora tiveram dificuldades ali no finalzinho, depois recuperaram, mas conseguiram ganhar o título espanhol. É, o Real Madrid, eu acho que ele chegou bem longe, cara. Ele passou aí pelo Liverpool, não esperava que ele chegasse tão longe. Foi até uma surpresa agradável, assim, porque eles estão se estruturando, né? Tipo, não só a questão de jogadores, como o estádio, e a estruturação melhor do que a do próprio Barcelona, que ainda não tá. O Barcelona parece estar meio perdido, assim. Parece estar mais perdido que o Real Madrid quando tinha o dinheiro lá e ficava comprando as grandes estrelas, né? E depois encaixou um time. O Barcelona tá mais perdido que isso. Não, só aproveitando aí e já puxando também já para o confronto da semifinal, já que a gente tá falando de Chelsea e de Real Madrid. E você comentou, né, que o Porto foi o time que mais incomodou o Chelsea. E eu vi os dois jogos, Chelsea e Real Madrid, e realmente o Chelsea jogou muito tranquilo. O primeiro jogo foi aquela chuva, né? O campo estava muito molhado e foi gols ali meio que de bola parada do Real Madrid e tal. Mas o segundo jogo, o Chelsea botou o Real Madrid no bolso, assim. Não teve dificuldade, cara. O Chelsea jogou uma bola que veio depois, a gente for comentar na final, pra mim é bem parecido, assim. Não botou, assim, aquela coisa de... Não tomou apavoro, mas jogou tranquilo, sabe? O Chelsea, pra mim, foi esse time que... consciência, sabe do seu potencial, tem aqueles jogadores ali meio que de desafogo e tal, e cara, gostei de ver o Chelsea jogando essa Champions. É, jogou bem, porque é aquilo, parece que depois de passar de Atlético e Porto, o time vai ali encontrando os caminhos, as maneiras de jogar, né? O Chelsea foi um time que contratou uma galera, porque pra quem não sabe ou não lembra, tinha tomado uma punição na temporada retrasada. Ficou duas janelas sem poder trazer ninguém. E aí, por conta disso, olha só como é que são as coisas. Se hoje o Chelsea tem Mason Mount jogando muito bem. Se hoje o Chelsea tem Reece James jogando muito bem. Se hoje o Chelsea tem Tammy Abraham, que acabou perdendo espaço, né, na chegada do Tuchel. Mas esses moleques são por causa da punição. Com punição... Chelsea começou a ter que trazer essa molecada porque não podia comprar ninguém. E a molecada começou a render mais. E aí depois você vê um monte de gente, que aí foi pro mercado, trouxe Kai Havertz, trouxe Timo Werner, que desgraçado tem o pé torto, não sabe finalizar. Mas ele tem um papel importante sim, não dá pra esculachar ele tanto, ele tem realmente um papel importante. Principalmente no gol da final, que a gente vai falar mais pra frente. Trouxe Ben Chilwell, trouxe Mendy, porque ninguém confiava mais no Kepa. Então era um time, você tinha aquele encontro ali, né, de uma molecada muito promissora, que o Chelsea só sabia emprestar, porque não precisava usar, e de um monte de gente promissora e cara que o Chelsea trouxe do mercado. O Lampard, infelizmente, como eu falei lá atrás, reitero, não soube fazer esses caras. O Chelsea tomava gol demais e não conseguia finalizar. Com o Thomas Tuchel, o Chelsea ainda não virou um ataque... que faz muitos gols, ainda é um ataque que faz poucos gols, mas tem uma defesa incrível, muito também por conta do Tuchel ter implantado assim que ele chegou a trinca, né, os três zagueiros, foi a primeira coisa que ele fez. Então a primeira coisa que ele faz é colocar os três zagueiros, mudar completamente aquela linha defensiva do Chelsea e estancar ali aquela sangria para o Chelsea parar de tomar gol, né? Então é aquilo que muitos falam, né, um time que faz, nem sempre um time que faz muitos gols pode vencer, porque ele pode fazer 5 e tomar 6. Ah, agora um time que toma pouco ou nenhum gol, aí sim esse time pode vencer. Foi mais ou menos o Chelsea. Exemplifica aquele lance do melhor ataque e a defesa, né? Exatamente. E isso acontece no esporte, geralmente, né? Geralmente, quando uma boa defesa enfrenta um ótimo ataque, a defesa consegue prevalecer. Isso é muito mérito também do Tuchel. Né? E você falou das contratações, né? E o Chelsea não ter contratado foi positivo, porque o bolso ficou cheio, né? Nessas duas temporadas. E aí, no momento em que caiu a arrecadação de todo mundo, ninguém tinha dinheiro no caixa, o Chelsea foi lá e abriu o bolso. Exatamente. Ainda contou com isso, com a desvalorização de alguns jogadores e lapidou e está lapidando novas peças. Querendo ou não, cara, essa punição foi a melhor coisa que podia ter acontecido pro Chelsea. O outro confronto da semifinal, que foi PSG e Manchester City, eu acho que foi o jogo mais esperado, né, dessa semifinal. Acho que todo mundo ficou ligado nele, porque são os dois times que hoje buscam a Champions inédita, assim, não que sejam os únicos, mas aqueles mais destacados, né, pelo valor investido, tanto no Manchester City quanto no PSG. No caso, aqui pro Brasil, o PSG é o time do Neymar, então a imprensa brasileira, os torcedores brasileiros estão de olho no time por ter o nosso melhor jogador hoje. Goste ou não goste do Neymar, ele é o melhor jogador brasileiro. E o Manchester City... Tem muito tempo. Sim, e o Manchester City é o time do Guardiola, né, que... Desde que apareceu ali se destacando no Barcelona, todo mundo tá de olho nos times do Guardiola, seja passando lá pelo Bayern ou agora no Manchester City, e que busca também essa Champions inédita. Manchester City passou, eu achei o Manchester City passando muito fácil do PSG, principalmente no segundo jogo. O PSG não jogou o segundo jogo, foi um nó tático do Guardiola. E ali, naquele confronto, eu acho que colocou o Manchester City como favorito da maioria das pessoas. Pelo o que o Manchester City jogou naquela semifinal. O que vocês acham? Vocês acham que é isso mesmo ou que não? Assim, o Manchester City não chegou tão favorito na final. É, porque, tipo, nas outras semifinais, nas outras disputas, desculpa, e uma crítica que muita gente fazia ao Guardiola, é porque ele tem essa característica de treinador de pontos corridos, de ter o controle, e no mata-mata, por querer diminuir o máximo essas variações que pode acontecer no confronto, ele acabava entrando com um time que não era o time que jogava a Premier League, por exemplo. O que afeta em uma disputa tão intensa, assim, no emocional dos jogadores. E aí, tanto nesse jogo, segundo jogo, no outro jogo, ele ficou um tempasso, assim, sem fazer alteração, né? Então, você já vê uma mudança nele, ainda mais pragmático, desde que ele chegou na Inglaterra, de que ele precisa também se classificar, né? Mais importante é se classificar. Tem o ditado de que você não joga, você ganha. É mais ou menos nesse sentido. Eu achava que o Paris Saint-Germain ia passar, até pela... Eu achava que ele ia, nessa temporada, ser campeão, ainda mais depois de ter perdido na outra, como foi. Mas, enfim, o City, o Guardiola, ele tem essa característica de ter uma concentração muito grande no jogo, de pressionar a saída de bola dos adversários. E encaixou, tipo, no primeiro jogo teve alguns lances ali, os gols acabaram saindo, mas no segundo o time foi bem estratégico. São dois tempos completamente diferentes, duas estratégias diferentes em cada tempo, e ele conseguiu, tipo, amansar, assim, todas as tensões de estar em uma semifinal, de ter a vantagem, porque ele já veio com a vantagem e conseguiu passar bem. E somado à campanha que ele fazia na Inglaterra, os títulos que ele estava conquistando, embora o Chelsea, na temporada, ele foi um dos times que incomodou o City, né, ganhando aí os confrontos, e até pela experiência do treinador, acho que por isso, pelo conjunto e a forma como ele passa por um time muito forte, acabou colocando ele como um favorito, embora, tipo, o jogo ia ser difícil, né? Porque o Chelsea, ele tá tipo uma pedra no sapato, igual o Liverpool era pro City há um tempo atrás, assim, né? E a gente vai falar daqui a pouco, acabou que na final o Guardiola faz aquilo que a galera tava mencionando, né? Ele vai lá, mexe no time, troca o lateral e deu no que deu, enfim. Só pra gente chegar na final rapidinho, só dar uma opinião desse jogo aqui. Pra mim, eu esperava, né, muito mais do PSG, porque, como eu falei no começo, passar do Bayern, passar do Barcelona, cara, imaginei que o PSG fosse fazer uma partida muito, muito aquém aí do que fez, mas infelizmente, pra mim, deu uma amareladinha, principalmente o Mbappé aí, sendo crítico a ele, jogou nada, as duas partidas, nada, nada, nada. Aí a gente entrar no jogo, ele jogou nada, ele sumiu na partida, e eu acho que a formação, a gente fala um pouco de formação aqui, a formação que o Guardiola colocou nos dois jogos contra o PSG, faltou ele colocar na decisão, né? Ele daqui a pouco vai chegar na final, mas rapidamente, pra mim, eu esperava muito mais do time do PSG. Eu inclusive falei, se passasse do Bayern, pra mim era finalista. Mas pra mim amarelou aí, parecia o São Paulo nos tempos antigos, né? Amarelava, chegava e amarelava. É impressionante o time do PSG. Então, eu sou aquele torcedor pessimista, né? Eu sou aquele cara que sempre espera o pior. Quando o Chelsea vai lá e faz o primeiro jogo bom contra o Real, né? Empatou ali, eu pensei. Até mesmo porque eu vi em muitos lugares, muita gente falando, vários veículos de comunicação, alguns podcasts, canais de YouTube, eu vi muita gente cravando: o campeão vai sair desse confronto, City ou Paris Saint-Germain. Ou seja, os caras já estavam cravando, não importa quem passe, este será o campeão da Europa. Porque nem Real, mesmo com o seu peso de 13 títulos europeus, vai conseguir, porque esse Real não é nem de longe aquele Real do último tri. E nem o Chelsea, que sim, tem um time bom e promissor, mas vamos lá, né? O Chelsea não vai ganhar a Champions, né? Então eu vi muita gente ironizando em cima disso. E eu, realmente, não por influência desses comentários, mas eu, por ser um torcedor pessimista, eu pensei, cara, tamo ferrado, mesmo que a gente passe do Real, a gente vai pegar a porra do City com o Guardiola com sangue nos olhos, entendeu? Ou vai ser o Paris Saint-Germain mordido porque perdeu a final do ano passado, né? Mas é aquilo que se dizem, né? Final não se joga, final se ganha. E eu queria falar do PSG também, porque teve muito do Ney Day, né? Que o Neymar ia... o Brasil parou, né? E deu um azar da porra isso aí. Mas se a gente pegar e olhar o PSG precisa parar, de, né? Ele tem o Neymar e o Mbappé, que são fora de sério. Tem o Di Maria, que é sensacional. Tem o Marquinhos, que é um dos melhores do mundo na sua posição. Navas, que é foda. Mas o PSG precisa investir em algumas outras posições também. Precisa fortalecer o seu time. Não dá pra um time querer chegar na final de Champions League com o Bakker. E o reserva é o Dagba. Não tem condição. Precisa reforçar. O Icardi. O Icardi, ele foi um puta cara mídia e tal, mas não tá resolvendo. Aí o reserva é o Mosiquim, que é muito novo ainda. Não tá preparado pra isso. Não é que nem o Mbappé, que ele é predestinado. E com 17 anos ele decidia uma final de Champions. 18 anos era campeão do mundo, né? Então o PSG... precisa dar uma... Pra ser campeão, precisa dar uma fortalecida no elenco. Não tem jeito. O City, que tem o elenco que tem, acabou não conseguindo, perdeu pro Chelsea, extremamente organizado, né? Então é tirar um pouco da costa de Neymar e Mbappé e buscar fortalecer o seu time mais em posições que também são importantes. Porque foi aquilo que a gente falou ali agora há pouco, quando eu tava falando do Chelsea. Um ataque bom não quer dizer que você vá vencer, porque você pode fazer 5 gols, e se sua defesa for merda, você toma 6. E aí, né? Embora o Marquinhos seja um ótimo zagueiro, mas Marquinhos sozinho não resolve nada. E eles dispensaram o Thiago Silva. E a própria final entre City e Chelsea mostra que de umas temporadas pra cá, o sistema defensivo ele tá ganhando uma importância diferente do que era ou ser rápido no contra-ataque ou controle de bola, né? A solidez defensiva tá dominando já acho que de 2020, 2019 pra cá, como uma resposta pra você conseguir superar toda essa tensão que é o mata-mata. Um time que tem a pachorra, uma diretoria que tem a pachorra de virar pra um cara tipo Thiago Silva, mesmo ele já tendo 36 anos, e falar: Thiago Silva, não precisamos mais dos seus serviços. Eles falaram: a gente não quer mais você, não vamos renovar, vá procurar a sua turma. Aí o Thiago Silva burrice, foi. Né? Aí o Thiago Silva foi. Foi pra onde? Porra, fala sério, cara. Agora o Marquinhos chega com aquela pica grossa. O Marquinhos não, o Thiago Silva, com aquela pica grossa, lustrada e com a medalha em cima. E o Tuchel, porque eles também e o Tuchel, exatamente. Exatamente. Eles mandaram o Tuchel embora e agora o Pochettino tá pedindo pra ir embora. Tá pedindo pra sair. Essas coisas, elas acontecem, né? Tipo, ou por decisão do clube que quer dispensar o jogador, ou o jogador que quer sair, tipo, o Ibrahimovic sai da Inter de Milão, chega no atual campeão da Champions. No caso do Thiago, o que a gente tá falando é que o Paris Saint-Germain foi exatamente isso. Virou pra ele, falou: cara, a gente não precisa dos seus serviços, estamos bem. Sim, mas às vezes isso acontece, tipo, o jogador não tá rendendo ali, é dispensado, vai pra um outro clube... E é campeão. Eu ia falar justamente isso aí. Desculpa, rapidinho, te cortando, viu, Gui? Falar agora que o Thiago Silva é o melhor, não sei o que, agora vamos combinar que é um pouquinho mais fácil, porque lá, quantas temporadas ele ficou no PSG? Então tem o lance da renovação. A gente tá falando agora há pouco do Barcelona, que tem aquela defesa lá que já tá ultrapassada. Vamos supor que o Piquet sai aí do Barcelona e vá pro Borussia Dortmund e seja campeão da Champions. Aí vai todo mundo falar assim, ah, mas aí você viu, dispensou o cara lá. Eu acho que tem um lance da renovação. O Thiago Silva já não é novo, a gente sabe disso. Mas ainda tem futebol lá fora, a gente sabe disso. O mercado dele lá fora é muito grande. Mesmo se ele sair do Chelsea agora e falar assim, ó, quero jogar no Real Madrid, ele joga, porque ele tem futebol para isso, é um baita de um zagueiro. Mas quando ele entrou lá no PSG, desde quando a gente tem que puxar? Quando o Thiago Silva está no PSG. E aí passou todos os tempos, aí filho, o Sheik fala assim, o seguinte, cara, tô te pagando salário aqui, tu é capitão do meu time, a gente não ganha, preciso renovar. Aí você vai procurar tua turma, paciência, se você for campeão lá, eu vou fazer o quê? Mas tem duas coisas, cara, ele sempre jogou em alto nível lá, entendeu? Ele nunca deixou a desejar, eu concordo com isso que você tá falando. Momento de renovação, a gente falou do Barcelona, mas quem foi o caboclo que chegou lá e renovou? Mas vou te falar uma coisa pra você, vou fazer uma pergunta pra ti específica. A gente falou do PSG agora, que chegou na semifinal e perdeu. O campeonato francês não é parâmetro pra nada. Pra mim, entre os europeus, é um campeonato mais fraco que existe. Só perde pro português, eu acho. O campeonato francês é muito fraco. E aí o PSG, se ele montar um time de nós aqui, quantos nós temos na sala? 4 pessoas? A gente é campeão francês. Então, e o campeonato francês não é parâmetro. Quando chega no campeonato europeu, é ali que você tem que jogar. E não joga. Então, acho que também tem isso. Lá é muito fácil, ele foi campeão de tudo. Igual o Juninho, na época do Leão, lembra do Juninho, pernambucano? Ganhou tudo no Leão, chegava na Champions League e caia nas oitavas de final. O que adianta? Então, é isso. Acho que chegar no cara e falar assim, cara, valeu aí, brigadão por você ter me ajudado. Pô, fomos campeões 500 vezes aqui, mas a gente não foi campeão europeu. A gente precisa ser campeão europeu. E aí ele foi. E futebol ele tem, repito. Mas é isso. Eu acho que o caso do Thiago Silva é meio sintomático pro PSG, porque a primeira coisa que destacou não foi o Thiago Silva foi campeão no Chelsea. Eu acho que antes disso, antes da final, já se discutia essa saída do Thiago Silva do PSG, porque faltou justamente pro PSG zaga. Faltou defesa, entendeu? Pro PSG. O Manchester City conseguiu deitar em cima do PSG justamente nesse setor. Ah, o Mbappé não jogou o segundo jogo e faltou um companheiro pro Neymar. Beleza, entendeu? Mas um time não se faz só de ataque. Então eu acho que faltou isso. Faltou uma defesa bem montada e eles, tipo, dispensaram realmente um cara que, tava lá muito tempo já e não tava ganhando. E aí, só pra dar um exemplo e botar um contraponto aí no papo, a gente tem um Manchester City com o Fernandinho, que já tem 36 anos também, né? Já tem uma longa carreira. Ah, mas é campeão nacional, não ganhou Champions ainda. E é o capitão do Manchester City. O Manchester City não vai chegar pro Fernandinho e falar assim, não, pode caçar outro time aí que a gente não te quer. Pra mim, no PSG, falta isso também. Uma identidade de clube. Entendeu? Aquele jogador identificado. O PSG não tem esse jogador. Aquele cara que veste a braçadeira, como o Fernandinho faz, ou como o Agüero também tem essa identificação lá. E, entendeu? Vai jogar. A torcida no segundo tempo pediu o Agüero no jogo. Sabe? O cara reserva a torcida. E o Gabriel Jesus já estava em campo e a torcida pedindo o Agüero. Então o PSG falta isso. Falta esse jogador. Não adianta só querer contratar o craque, o melhor jogador do mundo, ou um possível melhor jogador do mundo, se não tem ali um volante que tem essa identificação. A gente sabe que jogador de defesa precisa disso, sabe? Geralmente o capitão do time é o cara ali, é o volantão, é o zagueiro, é esse cara que chama a responsa, entendeu? E o Thiago Silva era esse cara, poderia ter essa identidade. Pra mim foi sintomático essa crítica que a galera tá fazendo e alguns jornalistas também. Beleza, Thiago Silva tá velho, ironia do destino, o técnico e o zagueiro via ser campeão na temporada seguinte, né? Então, assim, dá aquela cutucada maior ainda, mas eu acho que não foi só pelo título, porque antes da final já vinha se discutindo isso e eu acho que com razão. É, o cara tá no PSG desde 2012, só passar rapidinho, ele tá lá no PSG, estava no PSG desde 2012, quando ele foi contratado pelo Milan por 42 milhões. Pô, 2012 pra cá, é chão. E aí chega no Chelsea campeão, mas é o que eu penso aí, mas segue aí. E mandar ele embora porque ele tá velho é foda também, né? E aí que tá. Se você tira o jogador porque ele tá jogando mal, ele não dá certo, tudo bem, mas ele não tava jogando mal. Ele foi bem na final da Champions. E, aliás, aqui no Brasil, ele pegou a fama de chorão, não sei o quê. O cara é monstro. Não tem jeito. É, e é tudo um sistema também. Vocês estavam falando. É aquilo. Ah, ele era um zagueiro bom e o cara quer renovação. Mas é tudo aquilo. Quem joga no meio do campo ali do Paris... Tô perguntando porque eu realmente não lembro, não sei. Que dá uma segurança, cara. É um sistema... tem que ser orgânico, né? É um sistema ajudando o outro. Que aí, falando mais da escalação da final, é o que o time do Chelsea tem, cara. Você pode... E uma parada boa, falando mais especificamente do jogo final, o Chelsea, ele não tem um cara que é a referência, como a gente tinha o Eden Hazard, né? Era bola no Hazard, era bola sempre no Eden Hazard. E ele ia lá e, na maioria das vezes, resolvia. Depois que o Eden Hazard saiu, uma parada que eu achei muito maneira foi que o Chelsea, ele não foi atrás. Não, precisamos... Igual o Barcelona fez quando o Neymar saiu. Desesperado. Precisamos de um novo Neymar. Aí foi tentar trazer aquele Dembélé. Depois correu atrás do Griezmann e não sei quem. Sabe, os caras ficaram desesperados. Precisamos de um novo Neymar. E o Chelsea não fez isso. O Hazard quer sair? Vai lá, garoto. Vai lá, vai viver tua vida. Vai ficar machucado lá no banco do Real, que é só isso que ele sabe fazer. E o Chelsea não... E depois vai rir com a galera lá. E o Chelsea não tem esse um cara. Você destaca vários caras, vários jogadores e vários setores que têm qualidades que compõem um time. Entendeu? Eu acho que isso é muito mérito também pro Chelsea, pra também ter conseguido vencer essa final, fora outros fatores, né? O erro na escalação do Guardiola e outros pontos que a gente já tá pincelando aqui também nesse papo. Eu só queria falar um negócio antes, que só para concluir o raciocínio que eu ia terminar. Falei dos caras chamarem ele de velho. Tá velho, não presta mais. O Hélio Castro Neves hoje ganhou a Indy 500, que é um dos maiores eventos de automobilismo do mundo, com 46. Então não tem mais isso, velho. Não tem mais isso. A questão do Thiago Silva, ele deu uma entrevista, eu assisti o jogo pela TNT, o jogo da final. E ele falou, né, que o treinador chegou, conseguiu acertar o time, etc. Então, o jogador já falar isso abertamente mostra o mérito ali de você conseguir ter o controle do vestiário, conseguir encaixar as peças, é aquilo, né? E a diferença do time que era na fase de grupos e esse time que foi na final. Time muito coletivo também. Não, o City parece que sentiu... não jogou bem, parece que sentiu a final, não sei se essa explicação é suficiente, mas não jogou bem. Mas enfim, o que pegou ali no início do jogo, que tem muita reclamação aí, dizendo que o Guardiola acaba se queimando por conta disso, é que ele faz uma mudança no time que vinha jogando, é a primeira final do time, já tem toda essa tensão, e aí você... tem que jogar diferente em resposta que é o adversário, né? Pra você tentar controlar o que acontece durante o jogo. Só que o gol sai justamente naquela mexida que ele deu. E o time não... Isso me lembrou muito a temporada passada, o jogo que o City foi eliminado. Acho que pelo Atalanta, não lembro quem era o time. E foi exatamente o mesmo problema, né? Não era o mesmo... desenho do time que vinha fazendo grande campanha na Premier League. Mas não sei até que ponto isso pode ser usado como escudo, porque o time não conseguiu jogar bem e o Chelsea, em poucos toques, ele conseguia fustigar o City, que tem aquela coisa toda de ficar com a bola. Mas eu depositei muita energia, eu participei de alguns podcasts passados aqui, eu falava abertamente, né, que eu queria ver o Real Madrid fazendo história, sendo tricampeão, que foi, para você presenciar esses recordes. Eu queria ver o Guardiola com a sua terceira orelhuda, assim como tem o Zidane. Três orelhudas, né? O Zidane tem três, né? E ele tem a que ele era auxiliar também. E não deu, mas não, o Chelsea, tipo, é impressionável esse título. Muito, eles estavam, igual o Guilherme falou do jogo contra o Real Madrid, jogar tranquilo. Tranquilo é um termo, não que eles estavam, mas você tem um certo controle do jogo. E o City não criou grandes oportunidades, né? Cara, é só pra pegar um jogo parecido de final, de jogo único, porque o jogo único tem isso, né? É aquele, assim, se você não entrar bem naquele jogo, já era. Você tem que entrar concentrado, você tem que entrar lá em cima. É, a final da Libertadores, Flamengo e River, pra mim, lembrou muito esse jogo dessa final da Champions. O River, aquele time mais organizado, o Flamengo, o time com mais talento, que todo mundo dava o Flamengo como favorito. Eu acho que a grande diferença é que o Flamengo, no caso, o jogador que poderia fazer a diferença, os jogadores fizeram no final, né? Ali buscaram, foi pra cima. O Manchester City, por exemplo, teve o azar, sei lá, de perder o De Bruyne, o melhor jogador, né? Perdeu ali no... E que já tava sumido também, né? Já não vinha jogando bem, exatamente. De Bruyne já não jogava até bem. Até porque, outro negócio que eu ia falar, é que quando o Gabriel Jesus entrou em 30 minutos que ele jogou, ele apareceu mais pro jogo que o De Bruyne. Então, De Bruyne, ele jogou, ele foi muito mal nessa final. Esperava muito dele pela semi que ele fez. Dois fatores aí dá pra levantar. Ele realmente já não tava bem. E em segundo, aí não tem como falar. O Guardiola colocou ele ali daquele famoso falso 9, né? E não deu muito certo, né? O De Bruyne, ele é um cara versátil pra caraca, que, cara, vai jogar em qualquer posição porque ele é um monstro de jogador. Mas nesse jeito, nessa formação, batendo de frente com a do Chelsea, porque não tem como falar só de uma, né? São duas formações em campo ali, é meio que um jogo de xadrez, né? Não deu muito certo, a bola não chegou direito, ele já não estava bem, e depois saiu. Eu confesso que quando o Thiago Silva saiu antes dele, né? Se machucou antes dele. Eu bati o medo, até mesmo porque foi entrar o Christensen. Quando entrou o Christensen, eu lembrei de quando o Chelsea caiu nas oitavas pro Barcelona, em 2018, se não me engano, com a merda que o Christensen fez de tocar a bola na frente da área, o Messi pegar e fazer o gol e eliminar o Chelsea. É, eliminar não, né? Empatar aquele jogo de ida, né? E no jogo de volta o Barcelona deitou pra cima do Chelsea. Então o Christensen é um cara que eu não confio. Eu acho que ele, sinceramente, eu como crítico e torcedor, não acho que ele tenha futebol pra jogar no Chelsea. Mas enfim, tá lá e até que jogou bem, então não dá pra criticar, né? Porque, porra, sai Thiago Silva e entra Christensen, você já fica, porra, e danos. Já comecei a imaginar ele entregando a paçoca, aí comecei a ficar nervoso. É, e o Thiago Silva tentou, né, cara, isso que foi dramático, ele tentou voltar e não conseguiu, mas foi campeão, que bom que foi campeão. Eu fiquei apreensivo, confesso que quando lembrou ele sai, fiquei apreensivo. Lembrou o Ronaldo na Euro, né, quando ele saiu logo no começo do jogo também, né? É verdade, foi, cara, verdade. Essa final aí que o Thomas Tuchel venceu, né, que ele quando chegou no Chelsea, ele pegou um Chelsea todo esfacelado, né? A primeira coisa que ele fez foi acertar a defesa dele, então ele acertou, começou a jogar com três zagueiros ali, o Rudiger, o Thiago Silva e o Azpilicueta jogando ali numa linha de três. E nessa final ele fez um esquema com 3-4-2-1. E aí ele encheu o meio de campo, ganhou o meio de campo do time do City, que tentou um pra mim, aí foi o erro do Guardiola, de tentar colocar o meio de campo mais leve com o Gundogan, com o Foden, com o Bernardo Silva. Pra mim, aí eu acho que ele deveria ter colocado o Fernandinho, que seguraria um pouco mais ali, fecharia um pouco mais esse meio e ficou exposto. E não dá pra... A gente não pode... numa final, você não pode abrir mão de um centroavante. Você tem o Agüero, você tem o Gabriel Jesus no banco, numa decisão, você não pode abrir... você não pode nem sequer deixar esses caras de fora. E aí você vê o Sterling, que não jogou nada a Premier League inteira. Se você colocar no Google Sterling, você vai ver o tanto de crítica que esse cara teve durante toda a Premier League. Você não pode abrir mão de um centroavante, né? Então, eu acho que o Tuchel foi muito inteligente, o alemão foi muito inteligente de ter deixado a bola com o City. Pô, se você for 60% de posse de bola contra 40%, pô, você vê, cara... E aí você vê como o Tuchel, ele conseguiu jogar daquele jeitinho dele, jogou... Eu não vou dizer que foi por uma bola, que eu não vi toda a decisão, vi só os lances, então eu não posso dizer como foi a final em si, mas os meus amigos me falaram que não foi por uma bola que o Chelsea jogou, mas o Chelsea jogou naquele esquema, né? Eu vou nas minhas limitações, ele sabe que tem um time inferior ao do Guardiola, mas jogou nesse esquema que eu falei agora há pouco, e conseguiu chegar no resultado e segurou, e foi campeão, que é o que importa numa final, né? A final tem que se ganhar, né? Tem que se jogar, não tem que jogar e ganhar, e foi assim que aconteceu. Mas acho que eu acho que essa questão de inferior é mais pelo histórico recente do City, porque o coletivo do Chelsea, ele é muito forte, né? Você tava falando aí do tipo de jogo, é engraçado que quando acabou apareceu as estatísticas ali e elas deixam bem claro o que foi, né? Tipo, o City trocando muito mais passes curtos, ficando mais com a bola, o Chelsea aceitando mais os passes longos, mas nesses passes longos ele conseguia chegar mais rápido na área do City e ser mais perigoso, né? O City não conseguiu. A bola mais perigosa foi no abafa lá, que foi pra fora no finalzinho do jogo. Eu fico um pouco triste com o Guardiola, porque eu queria que ele fosse campeão, né? E essas críticas aí, você falou aí dele ter deixado o Fernandinho, né? E o Guilherme falou do jogo do Real Madrid, era a escalação da semifinal, né? E ele ficou no banco, que seria uma peça importante ali no meio de campo. De Bruyne, que o Matheus falou, tava mais adiantado, não conseguia fazer aquela bola girar, que é o que ele costumava fazer, né? Então, mas não tira o mérito do Chelsea, que foi incrível, assim. O Chelsea não jogou por uma bola em nenhum momento, o Chelsea buscou jogo. O City teve, sim, a sua posse de bola, porque é uma característica deles, mas o Chelsea, toda vez que teve a bola, foi tentar criar a jogada. Toda vez que teve a bola, buscou jogo, sim, cara. Isso já tava me deixando orgulhoso de ver mesmo que o Chelsea perdesse no final, eu ia ficar orgulhoso do time, porque o Chelsea jogou, sabe? Foi lá e jogou, tentou ganhar o jogo. E foi melhor, sabe? Teve chance de fazer um 2-0 depois com o Pulisic, que aí teria até matado a final antes e eu não teria ficado tão desesperado quanto fiquei, se aquela bola do Pulisic tivesse entrado. Né? Seria um 2-0 ali, que puta merda, cara, seria incrível, mas foi até mais emocionante só com um 1-0. Mas em nenhum momento o Chelsea baixou a cabeça, em nenhum momento o Chelsea ficou com medo do City. E é bom deixar claro que em nenhum momento o City ofereceu um grande perigo pro Chelsea, essa que é a verdade. Antes, né, do primeiro gol, quem teve as melhores chances foi o Chelsea. O Chelsea estava chegando e perdendo o gol na cara do gol. Ele tava perdendo. Exatamente. Acho que perdeu uns dois gols, assim, bem próximo. Timo Werner, né? O Timo Werner perdeu um gol, cara. Puta merda, velho. E aí a gente tem que falar também do Kanté, né, cara? Que foi o melhor em campo aí. O Kanté e um outro que também. O outro nesse elenco, você que torce pro Chelsea. O Jorginho também fez uma boa partida, cara. O Jorginho também jogou muito bem. Cara, é sensacional. Foi todo mundo ali, cara, da média pra cima. Até o Werner, que é uma máquina de perder gol. Se não fosse ele puxando a marcação, aquele passe do Mount não passava. O Mount, ele dá um passe incrível, que é uma atacada de sinuca. Mas aquele espaço ali, quem ajudou a abrir foi o Werner. Porque ele tem esse trabalho incrível de puxar a marcação. Porque se tem uma coisa que ele sabe fazer, é correr, pelo menos. Então, quando ele corre, alguém tem que correr atrás dele. Porque o cara não pode pensar, não vou correr atrás dele, não. Deixa que a natureza marca. Pô, o marcador não pode pensar isso. Ele correu, o cara tem que correr atrás dele. E aí você faz o quê? Você abre um espaço. Aí o Mount dá uma tacada de sinuca. Cara, é um passe incrível. Quebrando linhas, o Havertz aparece lá como 9. Função essa que ele já tinha feito algumas vezes, né? Tal de falso 9 também, o Tuchel já tinha usado ele, mas ele aparece ali pra tirar do Ederson e fazer o gol. Nossa, mas como eu gritei. E que treinador não queria ter 11 Kanté no seu time, né? Antes desse jogo, ninguém ventilava Kanté pra melhor do mundo. Hoje o pessoal tá falando. E eu não sei, a gente pensar que o Modric foi melhor do mundo... E a gente tá vivendo meio que um vácuo. Sai Cristiano Ronaldo, Messi, e a gente tá entrando em uma era que a gente não sabe bem qual vai ser. E o cara que tá mais próximo deles, que é o Neymar, ele não vem conseguindo se colocar num nível de melhor do mundo. Porque, assim, ele até apresenta nível de melhor do mundo, só que machuca pra cacete. Ele em momentos importantes ele não tá. E quando ele tá, ele não apresenta um bom futebol. Então aí que tá. Então essa lacuna faz com que o Lewandowski foi o melhor do mundo ano passado, e justo, e justíssimo, que foi o cara o Lewandowski é o cara que realmente merecia. E talvez esse ano pode ser que seja ele de novo. É que agora a gente tem essa situação do Kanté, né? E seria muito legal. E a Euro, né? Seria muito. É, a Euro. Se a França ganhar, dependendo do que for, a gente pode ter um Mbappé. Porque o Mbappé fez uma ótima temporada com o PSG, apesar de ter sumido bastante nos jogos contra o City, né? É, dependendo de como for a competição do Kanté, vão jogar no Kanté mesmo. Ou vai que o Ronaldo faz uma Euro absurda e dá o título pra Portugal de novo. Então a gente precisa acompanhar. Se fizer, eles dão, porque aí eles não vão querer cometer o mesmo erro, eles vão no certo. Eles sabem que Cristiano Ronaldo, assim, o nível de contestação que se vai ter não vai nem se comparar ao que foi quando deram lá pro Modric. Embora eu não ache tão injusto, não, assim. Eu, sinceramente, falando a verdade, já que o papo enviesou pra esse negócio de coisa, eu cago pra esse negócio de prêmio mundial, tá? Não sei vocês, eu não dou muita importância pra isso, não. É tipo Oscar pra mim, eu acho meio paia, sabe? Eu acho muito mais legal você ver o que o cara fez numa competição específica, sabe? O melhor da Premier League, o melhor dessa Champions, o melhor dessa outra competição ali. Ah, eu não sou muito fã de prêmio de bola de ouro, não. Acho às vezes um negócio meio lobby. Porra, quem o Messi que ganhou aí, né, ano retrasado, não foi? Antes do Lewandowski? Mas a temporada que ele ganhou foi merecido, né? Foi a temporada que ele caiu pro Liverpool, se eu não me engano. Mas ele conseguiu conduzir o time com grande destaque. Mas deu pro Messi porque era o Messi. Toma aí, Messi. Você merece. Você é o Messi. Sabe, é mais uma coisa, assim, tô falando na minha visão, tô falando que tá certo. Mas às vezes é mais uma coisa assim, toma aí, Messi. Você é o Messi, então, pelo motivo de ser Messi, eu vou te dar aqui o prêmio de melhor do mundo, porque você joga pra caralho, mas... É, às vezes eu acho uma parada meio assim, não dou muita importância não, mas que seria foda o Kanté ser o melhor do mundo, seria. Tô vendo aqui o mapa de calor do Kanté da partida, cara, ele corre o campo inteiro, é impressionante como esse cara corre, né, velho? Ele fez uma partidaça pelo mapa de calor dele aqui, jogou praticamente jogando pelo campo todo ali, marcando em cima, é um jogadoraço. E não é só desarme, outro detalhezinho rapidinho, ele intercepta muita jogada também. Te sabe, tem um cara que tá aqui, ele vai dar um passe pro outro que tá lá, no meio aparece um Kanté, do nada, ele surge, ele brota no meio e ele intercepta. Sabe? Ele é incrível, cara. Ele é incrível. Ele é simplesmente um jogador fantástico, cara. E como pessoa também, a pessoa dele é uma pessoa que faz com que a gente se aproxime, principalmente pela história dele, de superação. O cara tava jogando, sei lá, 10 anos atrás, no CAN da França, segunda divisão. Aí foi pro Leicester City, ganhou Premier League, foi pro Chelsea, ganhou Premier League, ganhou Europa League, ganhou Champions League. É um absurdo. E campeão do mundo. Com a França. 98 ele tava então catando lixo, gente. É uma história que é realmente o. É a história da princesa adaptada ao Kanté mesmo, porque. imagine quando ele parar o filme que fizeram do Kanté, vai ser um absurdo. Vai ser bom demais. Ah, não sei se vão fazer filme também. Tá, eu acho que é pra filme, com certeza. Ah, podiam fazer... Enfim, mas o Kaique Apolinário do Cappuccino Cat, ele falou que o Kanté em 2013 era lixeiro. Eu não sei, em 98, quando a França tava sendo campeão do mundo pela primeira vez, ele era um molequinho que trabalhava catando reciclável, pô. E o goleiro, né? Eu não sei o nome do goleiro. Mendy, exatamente. O Mendy, ele ficou um ano parado recentemente porque não tinha emprego, não tinha futebol. E ele se cadastrou no serviço de desemprego da França para conseguir arrumar um lugar para trabalhar, porque não tinha. Aí ele conheceu, parece, um cara que tinha um contato no Olympique de Marselha, aí que ajeitou um teste para ele e ele foi. E dos 15, em 15 jogos que ele fez, parece, ele ficou 9 clean sheet, não tomou gol. Um absurdo, foi muito bem o Mendy. E é o primeiro africano a ganhar uma jogador africano, goleiro africano, na verdade. Primeiro goleiro africano a ganhar. Porque o outro que ganhou, isso eu vi na TNT, ainda não era a Liga dos Campeões, né? Era o outro nome no torneio. E aí, como Liga dos Campeões, ele é o primeiro. Mas é isso que o Matheus estava falando, né? Da renovação do time. Então, a tendência aí como campeão é vir mais forte, mais confiante também na próxima temporada. Não sei em relação ao City, né? Tipo, o Tottenham vai para a final, na outra já... O PSG chegar na semi, não sei como é que o City vai vai vir na próxima, mas eu espero que ele consiga aí chegar pelo menos numa semifinal, porque, enfim, eu queria que o Guardiola ganhasse mais uma. Não, eu acho que vai ganhar. Eu acho que, pelas declarações do Guardiola, ele não pretende sair do City agora, sabe? E eu acho que seria muita burrice o City abrir mão de um Guardiola, sabe? Porque, porra, é o Guardiola, tá ligado? Não é um cara que você vai achar um igual, assim. Então, eu acredito que vai bater mais e vai chegar. Daqui a pouco vai chegar, o cara tá aprendendo. Ele não tem um Messi, né? Quando ele ganhou a Champions League, ele tinha um Messi. E depois, acho que tinha um Neymar também, né? Não. Mas bom ponto. Foi importante profissionalmente ele ter essa derrota. Vamos ver como é que ele volta aí. Uhum. É, ele tá aprendendo com o time que ele tem a chegar, sabe? E é aquela coisa, cara. Champions League, camisa... importa, sabe? Camisa importa. A gente viu o Liverpool aí que, tinha o Salah, beleza, mas não era um time, sabe, super, que vocês falam assim, vai chegar. O próprio Bayern de Munique também. Chega lá e ganha, sabe? Camisa, o Real Madrid essa temporada. Chegou, cara, o Real Madrid... É brincadeira o time do Real Madrid ter chegado na semifinal. Sim, sabe? Sim. Então... E o Chelsea hoje vai conquistando essa gordura, né? Exatamente. São três finais, dois títulos. Então, quer dizer... Já é um time que quando chega em mata-mata, você fala, pera aí, é o Chelsea, né? É o Manchester United. É um Ajax, por exemplo, né? Que é um time que não figura, não é campeão há bastante tempo, mas tem título. É um time que sempre... O Borussia Dortmund também. Então é um time que tá chegando agora com... Mudou de patamar, né? Não sim. É só um campeão. Sim. Já é um bicampeão, já é outro patamar de respeito. Né? E você pega o torcedor do Arsenal, que por 100 anos dominou Londres... E não ganhou Champions League. O Chelsea em 20 ganhou duas. Maior de Londres, né, cara? Aí não tem discussão. É que também não é muito difícil ser o maior de Londres, né? Hoje não tá difícil. O Arsenal não vai jogar nem o Campeonato Carioca. Se jogar o Campeonato Carioca, toma pau da Volta Redonda. O Arsenal, ele ganhou, ele teve uma temporada que ele foi campeão invicto, né? 2003, 2004. Que foi o último título deles, em inglês. E aí ele sai na Champions dessa temporada aí, que ele foi campeão invicto justamente pra quem? Vocês lembram? Lembra, Matheus? Ele caiu pro Chelsea. Não, mas não foi essa que ele chegou caiu na final. Estádio, na temporada seguinte chegou na final e era o ano pro Arsenal ganhar. Verdade. Só que aí os caras me inventam de tomar um gol do Belete, velho. É, exatamente. aquele time do Barcelona tinha Deco, tinha Juli. Eto'o. Acho que tinha Xavi, Iniesta já, tinha Eto'o. Os caras me tomam um gol do Belete. Tem que perder mesmo. É verdade. Tem que perder o título. O time pra perder é que nem o Santos. O Santos, a Libertadores, tomou um gol do Breno Lopes. O time que toma gol do Breno Lopes tem que perder mesmo, não tem jeito. Eu concordo muito com o que o Guilherme falou, eu acho que eu já tinha até falado. Uma hora esses caras vão ganhar, velho. Tanto o Paris quanto o City, esses caras que estão sempre chegando, uma hora ganha. Porque esse treinador, esse Pep Guardiola, ele tem uma parada que é por isso que a gente não vê times como o Arsenal e Tottenham chegando, que são times ricos, são ricos sim. Esses caras, eles têm uma parada, eles trabalham para extrair o melhor de cada jogador. Sabe? Eles têm uma obsessão em aperfeiçoar o seu jogador. Bota obsessão entendeu? Nisso. Eu vou extrair o melhor desse cara. Ele não vai pegar um jogador e o cara vai virar pra ele e falar assim, então, professor, eu só sei jogar de ponta esquerda. Ele vai falar, não, cara, eu quero você na ponta direita. Mas eu não sei, então tá fora do meu time. Eu não vou... É por isso que todo mundo gosta do Danilo, né? Que tá no Juventus. Ele joga na direita, joga na esquerda, joga de volante, joga de zagueiro. Ele joga mal nas quatro, mas ele joga nas quatro. É aí que tá a importância. Você é mau jogador? Você é mau jogador. Mas você joga em quatro posições. Então você pode ser um bosta em cada canto do campo. Agora é importante. O treinador gosta, né? Do jogador que se esforça para ser ruim. Piliqueta, cara. Monstro sagrado no Chelsea. O cara joga na esquerda, joga na direita, faz a zaga quando precisa. Então, esses técnicos, tanto o estilo Guardiola, o Tuchel tem muito disso também. O Pochettino tinha um pouco também, mas não sei até que ponto. Esses caras, eles são notabilizados por isso. São treinadores que eles vão tirar o máximo de cada jogador. Então eles não vão aceitar um jogador, deixa eu dar um exemplo aqui, um Felipe Coutinho. Não vai criar com esses caras, eles não vão aceitar. Vai chegar o cara, não, professor, eu só jogo pela esquerda, porque, meu irmão, você tá brincando com a minha cara? Tu ganha um caminhão de dinheiro pra vir aqui escolher posição, cara? Tu vai jogar onde eu quiser, eu sou arrombado. Entendeu? Não, então esses técnicos têm esse diferencial, velho. Eu não assisto muito jogo europeu, assim, eu acompanho mais os mata-matas da Champions mesmo. Cara, o Ederson, goleiro do City, ele não dá chutão, ele faz lançamento. Ele lança, ele faz, né? Lançamento, cara. E aí eu vi alguns jornalistas até da TNT também falando sobre isso. Infelizmente, dificilmente a gente vai ver o Ederson fazendo isso na seleção, porque o Tite não vai encorajar ele a fazer isso, sabe? Então, no City, entendeu? É isso que vocês estão falando do Guardiola. Vai tirar o melhor do cara. O goleiro é bom com o pé? Cara, dá passe. Aquele gol do segundo gol na semifinal foi o primeiro, eu acho, né? Foi um passe, cara. Aquilo não foi um chutão. Foi um passe. O cara fez um lançamento ridículo, né? Como diria o narrador de futebol aí. Ridículo aquele passe, porque, né, deixou o time na cara do gol ali, bicho. Brincadeira. Então, eu concordo. O Guardiola, ele tem isso, cara. E eu acho muito... Seria muita burrice do City, já que dinheiro não é problema, abrir mão de um Guardiola, mesmo batendo e não ganhando. Uma hora vai ganhar, cara. Inevitavelmente, uma hora vai ganhar. E, na minha opinião, o City tá muito na frente em chances de ganhar do que o PSG. PSG pode ganhar primeiro? Pode. Mas, na lógica, analisando futebol, eu acho que o City está muito próximo desse título. Assim como o Chelsea esteve, né, bateu numa final contra o Manchester United, perdeu nos pênaltis, e logo depois, ali alguns anos depois, veio a ser campeão, derrubando, por exemplo, um Barcelona, que era franco favorito. Né? Sim, sim, claro. É botar os 11 embaixo da trave. Pessoal, pra gente chegar aqui num finalmente, vocês têm alguma coisa aí pra próxima temporada, já que a gente já tá falando disso também? Vocês acham que aí uma aparição de um Milan, uma volta de um Milan pode ser algo, ou não vai passar de uma fase de grupo? O que vocês esperam aí depois pra essa próxima temporada, que já deve ter torcida de volta, né? Vai ser outra Champions, né? Gui, eu espero que o PSG vença, hein? A melhor história é essa do Milan. Depois de 7 anos, o time, que se eu não me engano, é o segundo maior campeão. Não sei se o Liverpool igualou 7, mas tem 6, né? O Milan tem 7. Então, o segundo maior campeão, voltando depois de 7 anos. Um time novo pra caralho. O time do Milan é novo, né? O arrombado do Donnarumma tá saindo, mas já contrataram um goleiro novo. Então, e o Ibra, né, com 40 anos, sendo ainda um cara muito importante. Vamos ver como que o Milan vai fazer o mercado, mas a grande história é o retorno do Milan. Agora a gente precisa ver se volta para passar vergonha, como fez a Inter esse ano, ou se volta para ser protagonista. É isso que a gente espera para ver. E o PSG? A gente precisa ver também o mercado que vai fazer o PSG. O PSG disse que tinha interesse no Messi, disse que tinha interesse no Sérgio Ramos. Agora precisa ver se tem interesse em tudo, porque eu tenho interesse em eu tenho interesse no Paulo Oliveira. Mas e aí? Espero, assim como o acho que foi o Léo que falou agora, né? Eu espero muito do PSG também, cara. Eu acho que o PSG esse ano vai chegar diferente, que depende das contratações que for fazer. Eu acho que chega forte. Dizem, né, que o Messi chega por lá, não sei, vai saber. Mas acho que o PSG chega forte nessa próxima temporada. É na verdade, até a minha torcida para que ele vença. Não pelo Neymar, não, nem por isso. O Neymar não é nem de longe, nem de perto o jogador que eu gosto. Embora é um craque, mas não é um jogador que eu admiro assim, uau, que não. Mas mais pelo time mesmo, pela breve história do PSG, que vem fazendo, bate na trave. Eu fico com dó quando o time bate na trave, assim, sabe? Isso é mal de São Paulino, que bateu muito tempo na trave e chegou agora campeão. Cara, ainda bateu na trave. Peraí. Campeonato estadual não vale nada, não. São Paulino, campeonato estadual não tira fila, não, irmão. Ah, mas pra gente, ô Guilherme, mas de falar pra você, viu? Eu como São Paulino, vou dizer pra você: até um Paulinho pra gente é Copa do Mundo, amigo. Do tempo que a gente ficou parado, é. Estadual isso pra gente vale. Não tira fila. Concordo com você, mas pro São Paulo tira. Mas eu torço pro PSG chegar. Né? O São Paulo, pela primeira vez, pôde mandar é campeão pelo WhatsApp. Mas o... É, ainda tem essas piadas, tá vendo aí, ó? Só pra você ver, ó. Pra você ver como tem a relevância do nosso título. Eu acho que seria um erro o PSG levar o Messi. Assim como eu acho que... Bom, não sei como é que o Guardiola vai trabalhar com ele agora. Já se conhece. Não sei se seria um acerto pro City também. Mas acho que o PSG seria um erro. O meu interesse está na Inglaterra. O Matheus estava falando do treinador de tirar o melhor do jogador. A gente não falou do Klopp, né? Vamos ver como é que o... porque você mencionou ali os problemas que o Liverpool teve nessa temporada. Vamos ver na próxima agora, porque o Liverpool foi um time muito forte. Na outra foi eliminado, queria ser campeão inglês, né? Tava bem lá e tal. Então é um time muito forte, sempre tem que ser considerado. Vamos ver como é que o City vem, o mercado do City também. Eu acredito que ele vai vir, igual você estava falando, da casca, né? Ter chegado numa final, ter eliminado o PSG. Ele vai chegar mais forte, espero. Assim espero. E o Chelsea, né? Porque foi o campeão. E é um time que joga muito fácil. Consegue chegar muito rápido na área do adversário. Tem um domínio ali na parte central do campo. Jogadores muito, muito tranquilos no emocional. E eu tô de olho nesses times aí. E em relação ao grande suspense, é o que vai acontecer com o Lionel Messi, né? Antes parecia estar claro que era a última temporada, agora as conversas meio que morreram. Vamos ver o que vai acontecer. Milan, como vocês citaram aí, eu também tô muito curioso para ver de volta o Milan na Champions. Vai ser legal, vai lembrar aqueles velhos tempos de Milan, de Thiago Silva, né, e tal, e Kaká, né, vai ser legal ver o Milan de volta, assim. É um time tradicionalíssimo, é um time que eu não tenho nada contra, né. Meu time na Europa é claro que é o Chelsea, mas o Milan é aqueles bons tempos que a gente jogava com ele no Wing Eleven. vai ser legal ver o Milan de volta. E eu acho que o City vem diferente, porque fatalmente o Guardiola não vai sair de lá. Ele ainda tem muito para tirar desse time e tem muito dinheiro para gastar para poder trazer outras peças. E é aquilo, né, cara? A gente falou, os caras aprendem com os erros. Ele vai ver e rever todos os erros que ele cometeu nessa Champions, principalmente nessa final, e ele vai trabalhar incessantemente, porque se ele tenta tirar o melhor dos jogadores dele, ele também tenta tirar o melhor dele mesmo. Se melhorar, né? Então vai ser mais uma vez o City de novo, cara, tentando ser favorito. E não duvido nada se o City chegar na final de novo. Paris Saint-Germain meio incerto, como vocês falaram. Os outros que são favoritos sempre vão ser, ou por camisa ou por trabalho. Não tem como tirar esses caras, esses gigantes, né? Bayern, Real, Barça. Mesmo o Real e o Barça meio assim, ainda é o Real e o Barça. E o Chelsea, cara, foi campeão. Sei lá, não sei como é que vai estar, ressaca do último título, vai tentar fazer uma boa campanha de novo. É claro que eu, assim, não acredito que o Chelsea vá conseguir chegar de novo numa final, mas nada é impossível, futebol é futebol. Eu acho que o Thomas Tuchel vai querer tentar ser campeão inglês de novo, que a Premier League é o campeonato mais difícil do mundo. E, porra, ele ganhou ganhou lá os campeonatos franceses lá dele lá, mas ele mesmo sabe que aquilo não significa nada. Mentira, tô zoando. Não é o campeonato dos caras lá, mas, porra, entre ganhar um francesão e uma Premier League, por favor, né? Não tem nem comparação. Todo mundo fez suas considerações? Ah, o Chelsea foi campeão, só queria lembrar de vocês aí. Não sei se vocês falaram. Não sei se vocês falaram, porque a gente tá falando aqui de Champions. Mas só pra lembrar, o Chelsea foi campeão da Champions, tá? Valeu, valeu, galera! A última vez que o Chelsea foi pro Mundial, perdeu, hein? Pro Mundial? Você sabe que time europeu caga pra Mundial, rapaz? Os times aí da América do Sul, o último que ganhou foi justamente em cima do Chelsea. O pessoal tá com a pica dura. Esse é o ano, hein? Esse é o ano, Palmeiras. Fica ligado. Como eu sou torcedor do Palmeiras e Mundial não combinam, realmente eu não me animo tanto. Mas se eu fosse torcedor de outro time, talvez eu acho que é possível, hein? Eu cago pra Mundial. Tá aí outro campeonato que eu também tô nem aí. Ah, eu também cago, meu time nunca ganhou. E outro campeonato que vai mudar também. Bom, só pra eu fazer minhas considerações aqui, eu também tô empolgado como uma pessoa que lá atrás gostava de ver o Milan jogar na época do Kaká. torci bastante pelo Milan, no pézão da massa, quando é pra jogar com o time europeu, eu jogo com o Milan. Então eu tô animado aí de rever o Milan na Champions League. Espero muito pelo Real Madrid, ver o que, que vai acontecer com o Real Madrid, que o Zidane não vai ficar, né? O Zidane pegou o boné. E eu tenho muita esperança, cara, com o futebol do Vinícius Júnior, sabe? Eu quero acompanhar bastante, sim. É um jogador que, talvez pela estrela grande do Neymar, ainda não se dá um grande destaque. Eu acho que isso é bom pra ele, não ter essa badalação toda. Eu acho que ele tem muito a crescer, sabe? Vamos ver aí na Copa América, foi convocado. Vamos ver como é que ele vai jogar. Eu espero muito do futebol dele, assim. Ele parece que é um moleque que pode dar certo, sabe? Pode crescer aí. Tem potencial. Ele é top, mas de vez em quando ele ramela. Exato, exato. Mas, cara... É porque ele tem uns problemas de finalização, mas também na mão de um treinador ali conseguir trabalhar isso. É moleque ainda. Ele tem quantos anos? Tem 22? Não sei, 20 e alguns. Eu acho, ele deve ter idade olímpica ainda, não tem? Tem, lógico que pois tem. Pois é, o cara já tá num Real Madrid. Tem chão. Ele tá jogando num Real Madrid, né? Então, assim, eu acho que ele ainda tem o Rodrigo também que tá lá. Eu acho que tem muito aí a desenvolver. Então, ficarei de olho também no Real Madrid. Bom, galera, valeu aí pelo papo. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, tranquilo. Não, o Vini Júnior tem 20 anos, tá? Só pra constar. 20 ainda? Caralho, não, então o cara ainda tem muita coisa ainda. Tem muita coisa pra jogar. Tem muita merda pra fazer em campo ainda. Exatamente, pô. Exatamente. Adriano e Léo, muito obrigado por aceitar o convite, vir aqui participar. Deixa aí pra galera, vamos por ordem alfabética mesmo pra ficar mais organizado. Deixa aí os links, os podcasts, as redes sociais, onde a galera encontra vocês. Bom, Gui, primeiro eu agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando do Papo de Calçada. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você e pelo seu podcast. Para mim é um dos melhores podcasts que eu ouço. Olha que eu escuto bastante ainda. E dizer que agora a única rede social disponível que eu tenho é o Twitter, Adriano Rosário _. Só me seguir lá, porque as redes sociais do Papo Aberto na próxima semana serão desativadas. Então, por enquanto, estou desempregado aí na podosfera e aceito convites para participar, igual eu estou participando hoje aí, por enquanto. Grande abraço pra vocês, cara. Mas pensa pelo lado positivo que o Mendy foi de desempregado a campeão da Champions League. Você pode ser campeão da Champions ainda. Eu tô nessa vibe aí, pai. Tô nessa vibe aí. Leozão, seus links aí, suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite. Hoje eu fui tipo o Bruno Henrique no jogo Palmeiras e Flamengo. No começo foi discreto, mas depois... depois eu comecei a jogar. obrigado pelo convite. Você pode me encontrar lá no Doublecast, onde eu falo de música junto com o Danilo. Danilo que acho que já passou por aqui também, não falando de futebol, mas já passou por aqui também, né? Então falamos de música por lá. No I Wanna Rock, que é meu programa de rádio que eu também publico aí nos agregadores de podcast, tá legal demais também. E essa semana eu participei pela primeira vez do podcast Polêmicas da Bola. Então, se você quiser ouvir falando bobagem de futebol, pode ir lá também no Polêmicas da Bola, que é um outro projeto que eu fui convidado e o pessoal é louco de convidar, né? Mas, já que convidaram, eu tô lá. E é isso, obrigado, gente, mais uma vez. E, precisando, é só mandar aquele grito que nós estamos aqui até para falar de ordenha a vaca. Ô, Gui. Gui, rapidinho, deixar só mais um recado. Eu falei que só estava disponível por enquanto no Twitter, né? E estou sem podcast, mas eu faço parte do corpo técnico lá da Bom Som Web Rádio, tanto nas transmissões esportivas quanto todas as quintas-feiras com as 10 mais da Bom Som. RadioBomSom.com.br. Grande abraço pra galera da Bom Som, já esquecendo aqui. Ainda bem que ele citou a rádio, eu lembrei agora do pessoal da Bom Som. Grande abraço. Matheus, mais alguma consideração aí? Quer gritar um campeão no final do episódio? Como é que é? É campeão, porra! isso aí. Tirei o headset da gaveta, só pra voltar. E agora vou voltar de novo pra hibernação. E daí, quando o Chelsea for campeão da Premier League, eu volto de novo pra gritar. Ou o Vasco campeão brasileiro, né? Quem sabe? Cara, se o Vasco for campeão brasileiro, eu vou gritar daqui. Você aí em Minas vai escutar. O Vasco ser campeão brasileiro é a mesma chance de... Aí eu nem sei do quê. A Paulo Oliveira que falou. Paulo Oliveira me dá uma chance, exatamente. Essa aí é a mesma chance aí. É a mesma chance do Palmeiras ganhar o Mundial hoje. Nenhuma. Comentário sensato de senhor Manuel, meu pai. Assim que o Chelsea foi campeão, eu comecei a gritar. Meu pai para na sala e fala: eu quero ver esse Chelsea aí quando bater de frente com o Vasco. É, eu acho que a gente pode encerrar agora. Acho que é melhor. Galera, valeu, um abraço. A gente tá de volta aí semana que vem. Tchau, tchau. Eu não tô nem aí, rapaz. A gente é campeão. Eu quero ver o Chelsea Vasco. Chelsea quem? Vasco. Futebol de clubes. É campeão da Champions. Você tá brincando, cara? No último jogo, não tem City, não tem Corre de Guardiola, não tem Agüero, olha aí, ó. A volta pra casa vai ser amarga. Por que, Vitor Sérgio Rodrigues? Rapá, azul é a cor, futebol é o jogo, rapá. Só isso que eu falo. Ser titular na final de Liga dos Campeões. Do Chelsea, Chelsea is your name. Do Jorginho, do incrível Kanté, do Kai Havertz, o autor do gol do título. O Chelsea vai levantar a taça da Europa, Vitor Sérgio Rodrigues. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.